chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, 6 da tarde. O Pretinho das 6 é apresentado por Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Mileira Moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho já estão aqui à mesa. Opa. Fala aí, Marcos! Beleza, mestre! Marcos Piangers, Porazinho! Olá! Mr. P! Ei, boa tarde! É, Cagê não tá, né? Cagê não tá, tá aqui o Pedro Esmaniotti. Com oi, seus oi. Personagens boa queridos, boa. Carismáticos. Olá! Olá! Tem o Antônimos Gourmet, tem o Joel Santana, tem o Zacarias, tem a Betânia, é uma galera. Porazinho, tá bem, Porazinho? Eu tô bem, já me cumprimentasse, querido. Não, mas é que tu tá com um olharzinho cabisbaixo aí. Bateu a canseira. Bateu a canseira. Bateu a canseira, mas é nóis, essa hora é a hora da canseira, tá né? Tá certo. O Arthur Gubert é o produtor interino do Pretinho Básico hoje. Boa noite. Beleza, Arthurzinho? Maravilhoso. E a estrela móvel é o nosso querido Lele. Lele, Lele, Lele. Fala, Lelê! Tamo aí, velha. Dessa semana só no fim da tarde. Ai, boa, velha. Coisa boa, beleza, hein? Meu, a gente tava comendo pitanga, eu e o Lelê ali embaixo do estacionamento da rádio. Um beijo na boca. Que delícia. Tem gosto de pitanga. Que coisa. Ah, boa. Só faltou beijo na boca, né? Não, é. Vai ficar faltando. Eu convenhamos, beijo na boca. Convenhamos, mas homem que gosta de comer pitanga embaixo do pé de pitanga. E é gostoso, Pi. Com um amigo. Eu fiquei. E é gostoso. Com amigo. Quando me dá um pezinho ainda, é uma loucura. Não posso apertar. Que não hernia, sabe que eu fiquei observando do carro eles comendo pitanga, eu disse, vai rolar um beijinho, vai rolar. E era fiquei, legal fiquei que ali, eu não rolou. Botava não, uma pitanguinha roxinha na boca do Lelê e o Lelê botava na minha boca. Ó. Que nojo. Olha, a verdade é que homem que gosta de pitanga já é suspeito. Vai dizer que é ruim uma pitanguinha, então, Mr. P. É bom. Tá bem, vamos Camila, nós aqui pitanga. Então com os destaques comentados do Clique RBS. Né? Meu nome é Alexandre Fetter, somos a raça do Pretinho, prazer é tudo meu, Porazinho. Tem que falar do pitanguinha aí, pitanguinha, tá rolando pitanguinha de novo? É pitanguinha, é época de pitanga. Tá rolando, agora, né? Pô, é legal, né? Tem um pezinho ali, né? MEC confirma que questões incluídas em apostila foram copiadas de pré-teste do Enem. Exatamente. Ao todo, foram 14 as questões copiadas do pré-teste realizado em uma escola de Fortaleza no ano passado. Agora os candidatos da instituição terão que refazer a prova por determinação do MEC. Segundo dados levantados pelo INEP, 91 estudantes da instituição participaram em outubro do ano passado da fase de pré-teste do Enem. Exatamente. O MEC ainda não esclareceu, Almir, como o material foi copiado. De acordo com o Ministério, as denúncias chegaram por meio das redes sociais e também pelo serviço 0800. Do Ministério da Educação e Cultura. Sempre dá uma cagadinha, né? Sempre tem uma que é Ministério da Educação e Cultura. Exatamente. Né? Governo Federal autoriza a abertura de UTI neonatal em Canguçu. De acordo com o superintendente do hospital, Fernando Gomes, a previsão de inauguração é dia 12 de novembro. O local pronto para funcionar só não recebia pacientes por falta de credenciamento do Ministério da Saúde. O pedido de credenciamento foi encaminhado no dia 1º de fevereiro para a Secretaria de Saúde do Estado e repassado para o governo federal. Pasmem, amigos, no dia 17. Aí vocês vão dizer, dia 17 de fevereiro, como demorou, do primeiro dia de fevereiro até o 17. Não, 17 de outubro. Dia 17 de outubro, os caras então repassaram o pedido de abertura da UTI. A espera do Hospital de Canguçu ganhou destaque com o drama da funcionária pública Elisiane San Martins, de 34 anos, que precisou esperar 2 dias e fazer uma viagem de mais de 500 quilômetros para dar à luz a gêmeos. Foi o Fantástico que passou, que mostrou essa história aí, teve toda uma reportagem. Gosta então de ver o Fantástico, Arthur? Eu assisto, cara, nos domingos. Vou mostrar para você hoje, quinta-feira. Meu, esse caso aí é absurdo e é muito triste, cara. Uma pessoa esperando 2 filhos. Dando a luz na porta de um hospital, essa pessoa não é atendida, cara. Peraí. Ô, cara, desde que eu tenho mais ou menos uns 7 anos que aí eu começo a ouvir na televisão e no rádio, eu ouço histórias parecidas. Pior, tu ouve histórias de gente que ganhou no saguão do hospital, que ganhou no elevador, que ganhou no ônibus, do hospital. Que não sei o quê, mas não que as crianças, a criança e as crianças e a mãe em estado grave, né? E não tem dinheiro, né? A Veja dessa semana fez um ranking de corrupção, a saúde tá em primeiro lugar. Um paulista se passava por empresário para furtar em casa noturna na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. O homem se aproximava das vítimas. Era tu, Teixeira? Pegaram o Toninho. Porra, eu não acredito que ganharam meu golpe de novo. Porra, brincadeira. O cara se aproximava das vítimas, a maioria mulheres, com a conversa de ser empresário bem-sucedido. E perto das vítimas, ele furtava celulares e máquinas fotográficas de dentro de suas bolsas. Por aí, Almir, descobriram tudo, Almir. Algumas pessoas desconfiaram do golpe e acionaram a polícia, que foi até o local e flagrou o paulista ainda com 3 celulares e uma máquina fotográfica. E ele ainda roubou todas as armas dos policiais e conseguiu roubar o carro. Ele acabou sendo pego em flagrante na madrugada de hoje. Qual seria a casa noturna, tu sabe dizer? É o Divino Lounge. É o Divino Lounge. Tava ali, Cacau. É, brother. Não há lugar livre. O que tem de maloqueiro, gente, né, esperta no mundo? Não é esperto, o nome disso é malaco. É bandido. Brincadeira. Cara, tu sabe que... Me... Olha que o Cacau tá deixa falando. Terminar, Lelê. Terminei. Ai, que beleza. E aí, Lelê, o que tu quer falar? Cara, que há umas duas semanas atrás eu pude ver um filme que vocês já devem ter visto chamado Casablanca. Sim. Que é um filme originalmente filmado... Preto e branco. Sim, aí, não, exatamente. E ele é um filme de 1943, se eu não estou enganado. E nesse filme que retrata a alta sociedade... Da época, tinha um cara que roubava as pessoas dentro do bar onde se encontravam na... Famoso mão boba. Eu não lembro exatamente qual era a cidade, mas tipo, era onde se encontravam os generais, pessoal do exército. E presta atenção. Ah, cara, mas é que eu não lembro, era muita informação. É, tava jogando no iPhone ao mesmo tempo. É, isso aí. Obrigado. E aí que o cara metia a mão e roubava, e dava um te contei nos caras ali e surrupiava umas coisinhas do bolso. Mais ou menos como faz com a gente. Em 1943. No ano eleitoral é assim, vem com o xalalá de um lado, a gente olha, rouba um do outro. Isso aí. Tá bem, 6:12, o Girimu já está aqui ansioso pra lançar os... Erros! Fatos do dia! Já foi mais empolgado, hein, Girimu? Faça o teu que eu faço o meu! Tá bem! Fatos do dia no Pretinho Básico com Girimu. Como é que tava a praia com a Vanessa? Vamos falar esses lances fora do ar, meu. Ah, é? Não, vida tem, pessoal não, né? Domingo, o Dentuço. Cara, eu não vou no jogo enquanto seus coaches ficam lá, cara. E tu tá mantendo, Girimu? Ali. É, pior que tá. Claro, tá mantendo. Claro, beleza, claro, hein? Já é uma desculpa pra ficar em casa, hein, Girimu? Cara, vou mandar um abraço pro Homero, né, meu? Vamos lá. Fatos do dia. 3:54 da manhã, de shortinho, Sharon Menezes tenta fugir do calor do Rio. Olha. 3 da manhã. Faustão. É brincadeira. 3 da manhã, Sharon Menezes. Shortinho, uma das negras mais maravilhosas de toda a história do Brasil. Não acho. E aí, brother? Não gosto. Falaram de Menezes. Não, mas é a Sharon. Ah, bom, brother. É, mas não é nem perto, né? Não tem nem... Ela é bem menos gostosa. É nem distante o parentesco entre vocês, né, Cacau? É. A Sharon Menezes é de Porto Alegre? Porto Alegre. Maravilhosa. Linda, maravilhosa. Me deixa terminar aqui neste programa. Valeu, Cacau! Terminou? 6:42, Cissa Guimarães sai com um rapaz 26 anos mais jovem de hotel no Rio. Parece que ela saiu andando de skate, assim, fazendo umas manobras. Deixa a Cissa. A Cissa pode. Isso aí, Borazinho, gostei. 8:23, Vanessa Giacomo corre na areia para se excitar. Exercitar, Girimu. Bota o óculos, Girimu. Pra excitar os outros, né? Tu tá que nem um âncora de um certo programa de rádio que ao ler travessia, viu travesti. Abraço pra todas as travessias aí da cidade, do sul do Brasil. Abraço não, manda beijo, né? Beijo, pô. Beijo. Preconceituoso. Beijo na bochecha. Correr na areia que reforça as panturrilhas, é, né? Verdade. Ah, é, realça isso, as panturrilhas. Isso. É verdade. É isso aí, galera. Legal. Não, reforça mesmo. Isso aí. Não, e realça, né? Sim. Realça. Realça aquele. Como é que chama aquele músculo, aquele maior aqui da. Eu vou te mostrar, o adutor. É bonito um adutor feminino bem, bem desenhado, né? Músculo 16, né? Quer mais, Girimum? Esse é o Semar. 11h40, com look de malhação, Luísa Brunet passeia por Copacabana. Tudo bem, legal. Girimum, eu não sei, mas tá subindo no, cara, no telhado de novo, hein? Tá subindo no telhado de novo os platos do dia. Sabe o que quer, velho? Que não faz um produtor, né, cara? O Potter e o Maurício é que me dão força, entendeu? E eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Não, aí ficam vocês olhando, aí faz cara de. Pô, estamos aqui preocupados, né, cara? Cara, isso aqui, minha produção, passa o dia todo envolvido, meu. Ô, Girima, eu te ajudo, Girima, Girima. Cara, mas tu me ajuda e ajuda todo mundo aqui dentro. Então tu te decide. Tá com a cabeça lá na praia lá. Cara, o problema é meu e não teu. A Vanessa tá lá dançando. Flamengo, pula para. Vamos lá. Cissa Guimarães almoça com Miguel. Não, Cissa Guimarães de novo. De novo? Ela saiu de manhã e depois ela almoçou. Mas ela tava saindo do hotel de manhã. Peraí. Com quem que ela tava almoçando? Com Miguel Falabella. Amigo. Sabe que isso aí, sabe por quê? Vai rolar uma edição old school do video show. Ah, Falabella e Cissa Guimarães. Maravilhoso. Aliás, ontem eu cheguei em casa e fui preparar comida, aquela coisa de dono de casa, né? E tal. E aí liguei a TVzinha, né? da cozinha ali e tava dando a novela do Miguel Falabella. Maravilhosa. E o Miguel Falabella, ele é também narrador da novela, vocês já viram? Ah, maravilhoso. Aquele beijo. Vai narrando aquele beijo. Quando rolou, demais. Que voz. Eu vi no Fantástico. Não sabe ouvir essa voz no teu ouvido. Pouquíssimas pessoas no mundo tem esse poder, eu diria, de falar e tu não tá vendo quem é que tá falando, tu saber quem é que tá falando. Sim. É verdade. Hã? Demais. Neila é outro. Maravilhoso. Obrigado. Mr. Obrigado. P. Cid. Obrigado pelo carinho. Cid Moreira. Cid Moreira. Maravilhoso. Alcemar é um. Aê! Alcemar tá na manguaça, bebeu, né, Alcemar? E o Girina, o Girimum, né? O Girimum. Vamos seguir aqui, cara. 16h13, Bárbara Evans posta foto usando vestido ousado no Twitter. Tá, e aí? Quem é essa? Eu nem sei quem é Bárbara Evans, cara. Quem é Bárbara Evans? Não, é relevante. Ideia. Não é uma pessoa relevante. Arthur, quem é essa, Lan? Ela é parente da Monique Evans. Cara, como mas o que interessa, então, cara? É relevante, é relevante. É uma menina, é uma informação. Mostra aí pra turma. Olha, galera. Bacana. Não tem, ô, Girimum, não tem informações aí sobre os últimos capítulos do Astro? Tem espaço na van pra... Cara, o Quintino Pantaliuna... Quintanilha, Pantaliuna. Herculano Quintanilha. É isso aí, cara. Quintino. Como é que vai terminar lá o Astro? Cara, esse louco aí vai se estrepar. Vamos. Não conta. Ah, Neila, qual é que é? Spoiler de novela, a pior coisa que tem. O que tem de gente aqui esperando a grande finale. É verdade. Cara, o Neila fez a melhor novela que já existiu. Estúpido Cupido. Estúpido Cupido. Maravilhoso. Mederix, é verdade. Mederix, tava ali, ele, pá, motoca. Demais. Preta, demais. Gostei muito de Vamp, que tinha bastante mordidinha no pescoço. Sabe que a Rede Globo disponibiliza... Adoro um pescoço bem grosso. A Rede Globo disponibiliza em seu site, Rede Globo Digital, um troço assim, todos os programas que já circularam pela grade da TV e tal, e tu pode baixar, on demand ali, tu, ah, quero ver agora o Estúpido Cupido, aí tu vai lá ou aluga o Estúpido Cupido pra ver, ou baixa pra ver, enfim, muito legal, né? Quem que manda? Quem que manda, falou? Homem manda, on demand. On demand. On demand, tipo, tu vê o que tu quer ali, agora, nesse momento, entendeu? On demand. Depende da demanda, legal, né? Legal, vamos seguir aqui, meu. Não acabou isso não ainda, Girimum. Cara, 17h30, Marcos Mas vai acabar. E Lelê, pelados, chupam pitanga. Essa sim. De tanguinha. Caiu as pitangas no bolso. Cara, eu ia até falar, velho, que o sucesso faz os dias vem muito das pessoas que são citadas. Eu ia dizer assim, mas tá fraco isso aí hoje. Tiveram que nos citar pra salvar os fatos do dia. É porque a gente tirou as roupas, deixa eu explicar, pra colocar as pitangas dentro. como se as roupas fossem sacolas. Saquinhos de pitanga, certo? É justo. Então, minha calça, ela, né? Tal, distribuímos camisa, várias aqui no prédio, né? Pitangas. Ainda bem que eu não comi essa pitanga. Tá bom, querido. E agora? E agora? Quando, Jerimon? Peter, olha ali, olha lá. Tô olhando, 6h20, Jerimon. 6h20. Deixa eu ver, foi às 6h12, Jerimon. Deixa o Jerimon calcular. Não. Peter. Não, foi às 6h08, Jerimon. Não, foi às 6h07, Jerimon. Olha aí, meu! De óculos escuro, o glorioso Cauã Raymond compra pilha e papel higiênico em São Paulo. Olha que bonito. O que ele vai fazer com isso? Olha, gíria. Porã também compra papel higiênico. Pilha. Cauã Raymond que vai ser pai, né? Será que ele tem um limpador de bunda elétrico? Pilha e papel higiênico? Né? Botar um minigame. Deve ter. Uma relação, né? Bunda elétrico. É isso aí, meu. Obrigado, tá, Jerimon? Jerimon, amanhã vai ter ainda, ok? Mas na segunda a gente não sabe, tá, Jerimon? Cara, tu quer me derrubar, mas não vai puxar meu tapete. Eu não quero te derrubar, Jerimon. Acho que no dia de finados acabou o quadro. Tô aqui pra erguer todo mundo, Jerimon. Vamos ver aí, Marcola. Mais um episódio de Profissão Perigo. Com o MacGyver. Ó, deixa eu ter que avisar com antecedência pra gente poder produzir. É mais um episódio de Profissão Perigo. MacGyver. A Monday warrior, meet me stride. Today's Tom Sawyer, meet me ride. Que solzera, velho! Neste episódio, MacGyver precisa ultrapassar um rio cheio de cobras. Olha! Como conseguirá MacGyver atravessar o rio apenas a nado? Como? Cheio de cobras. Alguém sabe? Onde é que estão as cobras? No rio ou estão no bolso dele? MacGyver, de forma muito inteligente, espera a primeira cobra dar o bote. Não! E pega o bote e atravessa o rio. Episódio de Profissão Perigo. Conseguiu o episódio. Episódio rápido. Este foi mais. Melhor do quadro foi a trilha. Foi mais um episódio. Tá de novo, ó. Foi mais um episódio de Profissão Perigo. Como a MacGyver. Pela trilha vale. Demais. Mas então o bote de MacGyver furou. E agora, como? Não perca o próximo episódio. Não perca o próximo episódio de... Faltou a trilha agora. Acabou a trilha agora. Vai, Zacarias! Olha aqui. Qual é a loja mais cara do Brasil? Tempo! Loja mais cara do Brasil. R$1,99. É o Boticário. Pelo amor de Deus, Zacarias. Ai, bebê. Qual é a cor que faz muito barulho? Cor que faz barulho? É. Para aí. Ai. Peraí. Rosa choque, não. Não sei. A corneta. Alguém diminuiu por completo. Ai, quem mais, AK? Qual é a orelha em que não se pode enfiar cotonete? Tempo! Como é que é a pergunta? Qual é a orelha que não pode enfiar o cotonete? A orelha do livro? Alguma coisa com ouvido. A orelha do livro, boa! E a última. Você sabe qual é o segredo do fotógrafo? Tempo! Ele só revela no escuro. Ele não revela pra ninguém. Quando ele revelar, eu conto pra ti. Malandrão, boa! Tá chegando o final de semana, hoje é quinta-feira, e eu quero convidar a galera, todo mundo, vocês, inclusive aqui nossos queridos amigos do Pretinho Básico, pra começar a liberar hoje já o seu lado devassa. Opa! O seu lado desencanado, o lado descontraído, desinibido, afinal de contas, todo mundo tem. E eu já preparei a geladeira. Libero. O que vocês vão fazer sábado de noite? Querem pintar lá em casa, CTG, tomar um monte de devassa? A gente vai tomar na balada do Pretinho em Criciúma. Tem balada em Criciúma! Pô, e olha que parada legal, a gente foi fazer o Big lá, o Pretinho na casa do ouvinte, os caras botaram um monte de devassa geladinha, né, lá pra nós. É verdade. Isso aí atesta o poder do lado devassa que todos nós temos. O Lelê tem mais do que nós. E como se beber, assim, não dirija. Outra coisa que eu queria dizer, cara, fiquei impressionado agora há pouco no trânsito, vindo de uma reunião, vi um magrão no carro, numa Senic. Por que que tu acha que eu tô mentindo? Por que que tu acha que eu tô mentindo? Reunião? Uhum. Reunião, tu fosse, sim, sim. Tratado. Fui tratado teu aumento. É mentira mesmo, tu não vai ganhar o meu. E aí eu vi o magrão dirigindo sua Senic, cara, mandando no celular ali, pá, mandando torpedo. E aí a Senic ia de um lado pra outro da pista. De um lado pra outro da pista, e o magrão não conseguia, e ele prestava atenção no torpedo que tava mandando, escrevendo ali no teclado do celular. Cara, não dá, né, velho? Não dá. Esse magrão pode acabar com a vida dele, ou pior ainda, pode acabar com a vida de outra pessoa, cara, no trânsito. Não tem nada a ver, né? Isso que o magrão nem bebeu, tava ali tranquilão, só mandando torpedo. Só um torpedinho, né, magnata? Não pode, velho, não pode, cara. Torpedinho também, o cara fica meio, né? Por isso que a Almir que tem. O que tem, já lançou autodigitação no seu celular. Ah, o quê? Autodigitação, você fala, o celular já manda mensagem. Chama Caranguejo. Novo sistema. É? Nós estamos disponibilizando. Mas a Apple já não desenvolveu isso? O Siri, né? Que é a cópia do Caranguejo. Isso mesmo. É a cópia do Caranguejo. O nosso funciona apenas na língua mandarim. Bacana. É porque é o de mais, vende, mais falada, né, no mundo, né? Exatamente. Tudo bem. Estamos vendendo só aqui no Brasil. Certo. Que é onde menos se fala mandarim no mundo. Infelizmente tem esse problema. Não vai ser assim um grande sucesso. Mas o Toninho Teixeira tá vendo a exportação do Caranguejo. Tá, beleza, então. Vamos ver essa parada aí, meu. Tá bom. Obrigado, Toninho. Obrigado. E aí, Marcola, tem alguma coisa pra nós aí? O filme Lagoa Azul. Vocês sabem quem é o filme Lagoa Azul? Claro, sim. O filme Lagoa Azul é a história de dois jovens que sofreram um naufrágio e ficaram para sempre presos na sessão da tarde. Tem outra aqui, ó. Vou mandar muito bem no Enem. Não estudei biologia, Enem física. Quem nunca leu os ingredientes ativos dos rótulos de produtos enquanto fazia necessidades, não sabe como é se sentir um químico. Sim. E espermatozoide e ficha de fliperama. Qual é a semelhança dos dois? Zacarias? A semelhança dos dois? Espermatozoide e ficha de fliperama. Se você colocar no lugar certo, ganha uma vida. Cleiton Soares, taxista de Brusque. Pô, me lembrei agora daquela frase célebre. Eu sou o cavaleiro negro à procura de um desafio. Era demais jogar. O cavaleiro negro. Desconheço. Era uma máquina de fliperama dos anos 80, final dos anos... Era não, metade demais. Dos anos 80 lá. 50, cavaleiro negro. Mas tinha fila pra jogar no cavaleiro fila. Negro. Eu sou do Street Fighter. Dava tilt, né? Claro. Mas tinha uma frase. Uma frase? Não lembro da frase. Também não lembro. Sabe que eu passei a minha infância inteira no fliperama, né, Magnata? Para o dia inteiro passar no fliperama, os caras começaram a me dar uma balinha aqui. Não, toma uma balinha pra ti, guri, dá uma ficha. E aí eu fui, né? E aí logo já comecei com a tribo. Tem fósforo? Logo, tem fósforo. Geralmente era essa pergunta aí, o cara fazia. Muita fichinha no bolso, né? Pause num quarto que tem um lampião, uma vela e um fósforo. Um quarto escuro. Lampião, uma vela e um fósforo. O que tu atende primeiro? O que tu acende primeiro? Num quarto escuro, lampião, a vela e um fósforo. O que tu acende primeiro? Eu sempre acendo a vela primeiro, né? sempre a vela, depois a gente vê. Vai daí, Lelê! Cara, vocês lembram que ontem eu falei aqui de um cara que torturou uma guria por causa do Facebook, queria a senha dela? Sim, um spamzinho. Pois a produção me botou a mesma notícia aqui agora. De novo? Ela tá com mais detalhes, assim. Então, mais detalhes, por favor. Lembra que ele enfiou um lápis no ouvido dela? E aqui agora a gente tem... Não sei se vocês querem que eu continue nessa história. Eu não tava no programa ontem. Eu também não ouvi o programa ontem. Quem sabe fala de ontem. Após desconfiar que estava sendo traído, o britânico Jason Fleming colocou sua namorada Jessica Herbert debaixo do chuveiro gelado, enfiou um lápis no ouvido dela e ainda botou a cabeça dela dentro de um saco plástico. Ai, tudo isso. Tropa de Elite Style, assim. Só pra descobrir a senha do Facebook dela. Tá aí, pera só um pouquinho. A pessoa tava viva, a guria tava viva. Sim, não, segue. Ela não apresentou reação. Ó, segue a notícia aqui. Ele cortou as orelhas com o lápis porque ela se recusou a dar sua senha no Facebook. Cortou as orelhas? Fleming colocou-a na água fria até ela admitir que tinha um caso. Ele tinha descoberto que ela era amiga de outros homens. Mas ela admitiu, né? Como é que não vai admitir com isso aí, né, cara? Se apertar, espreme, né? Até eu, cara. Pô, mesmo eu admiti, que tu não tenha, né? Que tu admitia, para com esse lápis. Fleming tem outro processo. O patrocínio do Guaspari. O lápis vermelho voltou no Guaspari. Que coisa triste. E aí triste. É o seguinte, cara, o Magrão pegou 16 meses de reclusão e ele já tinha outros processos envolvendo agressão e abuso às mulheres. É, doente, cara. Um maníaco, é, doente. Mas é, sei lá. Eu acho que assim, ó, até o banho gelado, tudo bem, né? É bom, mas depois, né? Depois é, aí... Banho gelado, eu já acho que até o lápis, bem enfiadinho, tudo bem. Depende, dependendo de onde for, né, Galchão? E aí, Porazinho? Eu vou contar uma piada velha. Piada velha do Porão! X do Cadu, o único que enche de carne o seu estômago. Fala no microfone, então, a próxima. Ah, é. Eu vou fazer no microfone. É o Zeca Camargo dos Porcos. O velho com... Ele é parecido com o Zeca Camargo, cara. Mr. P veio com é o Zeca Camargo da lancheria, né? É o Zeca Camargo da lanchera do parque. Muito bom, do cara. E eu sou, que nem o Piangas disse, o George Clooney com um cachumba, né? Uma coisa de louco. Ah, vocês não gostaram dessa. Não, foi muito legal. Depois do acidente. O velho conde... Retornando de seu passeio matinal, chega à sua mansão e é recebido pelo seu mordomo, que desmedidamente respeitoso, com um largo sorriso e uma reverência, abre-lhe a porta de cabeça baixada e o saúda, dizendo: entre, seu grande filho da mãe, de onde é que o idiota do conde vem com essa cara de viado velho? Viado. Otorrino! Auditivo aqui, ó, mordomo. Ai, uma baita ai, piada, né? Baita, não. Ah, terminou. É uma baita piada. Mas você é uma daquelas que termina do nada e que deixa todo mundo... É, é uma baita. Termina uma frase antes. Enviada. É que sabe o que que é o mais... Marcos Pianjas, eu vou te perguntar o que que é mais importante numa piada? Tu vai me perguntar? Tô te perguntando. O que que é mais importante... Falou que vai me perguntar. Tô te perguntando. O que que é mais importante? Timing. É isso aí. Olha aqui, ele pede um... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro pessoal do Bar do Arca. Conhece o Bar do Arca, Almir? Bar do Arca. Eu tenho negócios por lá no Bar do Arca. Bar do Arca, a gente fez uma turma boa lá. O Eduardo de Joinville que mandou aí, tá dizendo aqui 2012 projeto rumo a Tóquio. Falando em 2012, o Fetter falou hoje a uma, ofindoplaneta.com.br. E pra conseguir desvendar as atrações do Planeta 2012, as pessoas têm que colocar no Twitter hashtag Planeta Atlântida 2012. Se chegar a 10 mil tweets com essa hashtag... Já libera uma atração. Amanhã, duas atrações. Duas já? Duas atrações liberadas amanhã. Que beleza. Se o pessoal começar com a hashtag... Planeta Atlântida 2012. Mas olha só, olha que loucura. Já foram 4 mil. Nós estamos recém em outubro e já estamos aí na iminência de a cada 10 mil tweets, tweets com a hashtag Planeta Atlântida 2012, libera duas atrações. Ou seja, vai chegar em novembro. Semana que vem, na primeira semana de novembro, já vamos saber tudo do planeta, velho. Coisa boa, né? Demais, né, cara? Depois é só discutir boné e banheiro que. Eu sei uma atração. Qual? Me fala. MC Guri vai falar. Eu sei uma atração que é o Potter. O Potter, ele atrai. O Potter realmente atrai multidões. Aliás, vai fazer o Moshi no Planeta Atlântida. Boa! Eu acho que ele números novos aqui, ó. Já temos isso aqui de hashtag. 5.900 hashtags. Planeta Atlântida 2012. Se chegar a 10 mil, a gente já libera agora. Se chegar a 10 mil hoje, a gente não libera agora. Vamos aguardar. Agora não vai dar. Vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Uma coisa de Planeta Atlântida que eu vou poder falar. Quer dizer, nem sei se eu vou poder falar. Mas eu vou falar. Fala. Todas as quatro noites do Planeta Atlântida. Hein? Duas em Paraná. Duas em Santa Catarina, duas no Rio Grande do Sul. Todas as quatro noites terão uma atração internacional. Isso é o que eu posso falar. MC Jean Paul é internacional? Por causa do nome, Jean Paul? Ele é gremista, eu acho. Ele é gremista. Queridos amigos, venho aqui vender uma videolocadora em Caxias do Sul. Loja com mais de 6 mil títulos em DVD, Blu-ray, games e seriados. A loja está bem localizada no bairro Cruzeiro, na rua Luiz Michelon. faz parte de uma rede com mais de 14 no mercado, excelente clientela, oi, equipada então tá com o melhor sistema operacional para o mercado de videolocadoras. Maiores detalhes, como visual e ambiente, podem ser vistos por foto no site Arpia Vídeo, Arpia com H, arpiavideo.com.br ou mesmo pessoalmente, é só visitar e se deslumbrar com esta belíssima videolocadora. Motivo da venda, estamos reestruturando a loja matriz que fica em Carlos Barbosa, mas principalmente por motivos pessoais. Interessados podem mandar e-mail para diegodalcin.ef@gmail.com Aí, Toninho Teixeira, vamos comprar essa locadora aí. Ô, meu, tá dando dinheiro isso aí. Diz agora. Diz que é um negócio do futuro. Tá diegodalcin.ef@gmail.com O negócio do futuro é demais. É o negócio do futuro, o VHS. Porque as pessoas hoje em dia sentem saudade do trekking. Do trekking, é mesmo, cara. O trekking é uma... Dava um lance, pô, acertei aqui, ó. Acertei o trekking. Cheadinho, não tá mais pra cima, não tá mais pra baixo. Que isso, né, cara? Era bom, né? Voltou o vinil, por que que não vai voltar o VHS, né, homem? Tá certo, querido. Vamos lá, né? Galmiro, eu queria só te fazer uma pergunta. É, tu contratou o Toninho Teixeira? Toninho Teixeira é nosso agora. E tinha orçamento pra isso? O Toninho é nosso. Tinha orçamento ou tu teve que dispensar alguém? Dividendo, aproveitei os dividendos no final do ano. Pô, mas dividendo é lucro, não dá, né? Que lucro, querido. Que lucro, querido. Dividendo é lucro. Pô, lucro, eu procurei no Google esses dias o que que era lucro. Porque a empresa não vê isso há muito tempo. Há muito tempo. E ainda assim tu sai contratando. Tive que procurar no Cadê pra achar o lucro nosso. Ninguém sabe do nosso lucro, nem o Google. Tamo aí, meu. Já fui empresário de sucesso. Deus, mas enquanto tu estiver bem na Rádio Atlântida, as nossas empresas estão bem. Como é o nome da rádio? Rádio Atlântida. Ah, tá. Tá bem. O Gustavo tá vendendo por motivos pessoais móveis e eletrodomésticos. Quais serão os motivos pessoais, né? Estão todos novos e todos de ótima qualidade com aproximadamente 8 meses de uso. Criei até um blog cujo endereço é móveisdebarbada.blogspot.com e nele estão fotos, valores, forma de pagamento, contato. Segue um resumo dos valores, tá? E dos equipamentos. Geladeira a R$850. Fogão a R$280. Rack para TV ajustável R$450. Cama box casal R$1.100. Micro-ondas R$200. Lava-roupas Electrolux de 7 quilos R$650. Sofá R$750. É um sofá, hein? E o e-mail é móveisdebarbada@gmail.com. Não tem estufa? Pra que tu quer estufa, Pause? Tô precisando, mas estufinha. Que isso, Pause? Estufinha, secar minhas roupas. Ah, é? No verão? Me conta, Pause. Deixa pra mim, depois eu te conto. Tá bem. Vamos ver, Almirzinho, aí. Gente, é com muita alegria e experiência no mercado que a almirkitmania.com.br traz um desconto de 25%, gente. Ó. Oh. No nosso novo produto. Era R$30 a mensalidade do nosso curso. Tá. Agora 25% de desconto, ou seja, R$5 só você que paga. Que maravilha, pelo amigo. Curso da Almirkitin Fly Security School. O que é a Almirkitin Fly Security School? É o que eu ia te perguntar. É, o próprio nome já diz, aviação com segurança. Boa! É como escola aprender... Escola de aviação com segura. Exatamente. Boa, amigo. E o quê? Preocupado sempre com o quê? Inclusão social. Por isso, você que não tem os braços que quer trabalhar com essa área de aviação, entre em contato ao almirkitmania.com.br. Você vai poder pilotar helicóptero Pilot Course, Ultralight Pilot Pro e ainda o Supersonic Aircraft Listen and Repeat. Como assim aircraft, cara? Pra pilotar caças de alta velocidade. Oh, isso é o melhor bom, de tudo, com um adesivinho de você que é deficiente. Então você vai poder parar a sua aeronave onde você achar mais conveniente. Muitas pessoas já voaram conosco, gente. Ulisses Guimarães. Mamonas. Aí aparece a foto do Ulisses. Sim, só gente. Foto. Trabalhando no comercial. Eu aprovo essa mensagem. O que é branquinho, enrugadinho, tem olhinho azul e tá no fundo do mar? É o Almirkitin Fly Course Supersonic Security School. Quero venha mandar um abraço também pro comandante Sikorsky do helicóptero da RBS, do RBS COP. Grande abraço, comandante Sikorsky. Obrigado pela parceria. Depois de 20 minutos para 7, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, 14 minutos para 7, já estamos atrasados aí para fazer o momento Bola nas Costas. Quero saber quem é que vai fazer. É isso aí, cara. Não, não é possível. Cara. É isso aí, cara. Mas da onde que desenterra esses troços? Tô aí, né, cara? Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai, Dudu. Legal voltar aqui no estúdio, cara. É, muito legal pra ti, né, cara? Fazia tempo, cara, desde que eu tava trabalhando nessa série. É verdade. Ah, o Felismar, abraço, né, cara? Pô, grande Felismar. Abraço, tá vendendo umas paradas aí. Tá vendendo as paradas. E o William. Ah, o grande William, né, cara? Grande William. Tá, fui bem substituído, né, cara? Foi. Tu tá com os gatinhos aí no programa. Tu sempre é bem substituído, viu? É isso aí, cara. Vim, tá cheio dos gatinhos no programa. Não faz falta nenhuma aí, meu. Mas o Dudu, e aí? E o serviço do Bola nas Costas? Tem intimidade, não? Quer o Zeca Camargo ali, cara? O Zeca Camargo é o Arthur Gubers, cara. Nosso, isso aí, cara. Nosso produtor interino. Tá, gostei, hein? Gostou, né? Gostei, cara. Vamos lá, né, cara? Vamos lá, notícia, então, Dudu, né, cara? Foi. Isso aí, cara. Apoio General. Hã? Apoio ao General, cara. General Bolívar. Ele lê as manchetes. Apoio ao General, cara. Apoio ao General, Bolívar. Certo. Bolívar, deve ser. É isso aí, cara. Tá, então abre a notícia. Vamos lá, na volta ao time, Bolívar conta com o carinho dos companheiros. Não é legal, cara. Não tá legal. Não tá legal. Dá só as manchetes. Damião é isso aí, Damião, cara. Entre os titulares, cara, hoje. Quer fazer a parada e aqui? E o Jô na reserva. Damião vai jogar domingo agora. Ah, quer fazer Deus a parada? É grande. Quer fazer, faz a parada aqui. 10 dias antes do previsto, hein? É verdade. Damião marca 3, cara. Tem a manchete aqui, cara. Damião marca 3 gols. Hoje ele marcou 3. E ontem também. Se credencia pra jogar, cara. Que maravilha, hein? É isso aí, não tem outras notícias aqui, meu? O Grêmio, né? Já vendeu 10 mil ingressos. 10 mil ingressos do Grêmio. Aqui, ó. A direção gremista espera 25 mil sócios. É isso aí, cara. Então já tem 35 mil pessoas. E o Rockenbach não treina e é dúvida, cara. Celso Rosca tá lá, né? A força de um ídolo, né, cara? O maior público do Grêmio no campeonato vai ser com o time eliminado. É isso aí, cara. E o confronto mais esperado, né, cara? É. O Doni e Ronaldinho Gaúcho. É verdade. É isso aí, cara. Figueirense, né, cara? Figueirense não tem nada que Figueirense aqui, cara. E do Avaí? Do Avaí também não. Ah, não, precisa ter obediência tática, cara. Ah, muito bom, cara. Zagueiro Jean deve fazer dupla com o Caçapa, cara. Defesa do Leão, domingo, joga contra o Corinthians, cara. Ah, é isso aí, sem ritmo, Adriano Imperador decepciona a comissão técnica. Quer dizer que o Avaí joga contra o Corinthians e tu não tem nenhuma notícia pra trazer, Dudu? Tem aí, cara, tô trazendo, cara. Sem ritmo, Adriano decepciona a comissão técnica. E tu técnica. Tá com ritmo? Ou tem que dar uma embalada? Não tô com ritmo, não, cara. O Damião, sem ritmo, fez 6 gols em 2 dias. É verdade. Nos treinos. No Adriano, não dá. Cara, Toninho Cecílio, cara. Toninho Cecílio pede equilíbrio pra defesa do Leão pra evitar a queda, cara. Certo. Ô, Dudu, aí, muito obrigado, cara. Tá, Dudu? Pela tua participação brilhante aqui no Bola nas Costas. Cara. Ainda nos esportes, Aldo Rebelo assumiu e disse... Abraço é Duda Garbi, hein? É política, cara. Fonte quente, Duda Garbi. Isso aí não é esporte, é política, Ministério cara. Dos Esportes, né, cara? Tá, isso aí, então. Tchau, vocês. Obrigado, Duduzinho, querido! Você que está pensando em comprar um carro, renovar o seguro do seu carro e tal, não pode deixar de pedir para o seu corretor cotar com a HDI. Desde que começamos a falar aqui no Pretinho Básico sobre a HDI, lá no início do ano de 2011, uma galera, os ouvintes, economizando 10, 15, 20%, 200, 300, 500 mangos de diferença no valor total do seu seguro. É uma grana, né, velho? Hoje em dia, R$300, meu Deus do céu, passo a semana com R$300. É mesmo? Não, passo mais até, eu acho. É, dá uns 10 dias. Uns 10 dias com R$300. Dez dias. Sem comer, sem beber, óbvio, né? Sem beber. Sem fazer nada, R$300 acaba em 10 dias. Isso é impressionante. Sem comer, sem beber. Vendo TV. Vendo TV parado, sem mexer na carteira, vai acabou o dinheiro. Vai trezentinho. Tá louco, velho. Dá mais pegar o telefone, né? Bom, aí então, já era. HDI é de bate-pronto, tem um centro de atendimento que libera na hora os consertos do seu carro. É por isso que a gente diz, cote com a HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor, Mr. P. Vamos lá, então. Eu aqui? É tu aí mesmo. Tá bom. Cristiano Manualdo foi pro Japão. Ó, oh, que beleza. Ó, Mr. P. Mr. P. Eu já comi. E aí o Cristiano Manualdo foi até o Japão, comprou um par de óculos com uma tecnologia absurda, fantástica. Colocava o óculos e via as mulheres todas peladas. Opa! E aí experimentou, né? Colocou o óculos e começou a olhar pros lados. No que ele olhava, uma mulher aparecia, ela completamente nua. Bacana, tirava o óculos, tava ela ali, vestida, tranquila, lá, não teve dúvida. Guardou o óculos, se preparou pra voltar pra Portugal, pra casa. No avião já olhava as aeromoças, né? As comissárias de bordo, botava o óculos, ela ali peladinha. Tirava o óculos, beleza, comportamento e tal. Foi pra casa ansioso pra chegar em casa e ver a Maria peladinha, peladinha. Pensou ele, assim que eu já vou chegar de óculos, porque aí eu já vejo ela sem roupa. Entrou na porta em casa, quando entrou, deu de cara com... De óculos, né? Deu de cara com a Maria e o compadre dele, os dois pelados na sala. Não. E ele pensou, ora, pode, mas estou de óculos, não é verdade? Tirou o óculos, os dois pelados. Puta, cara. Ah, não, colocou o óculos, os dois pelados, tirou o óculos pelado. Não aguentou mais e exclamou, ora, pois, não comprei, já está estragado esta porcaria. Ah, não é. Pelo amor de Deus, não é. Quem tá aqui? Demi! Mas antes eu vou mandar um abraço. Demi, it's the me. Eu tenho que mandar um abraço antes. É Nossa. O eu. É Joel, um né? Quem é que vai mandar um abraço? Vou mandar um abraço pro... Não, olha como não, não inventa assim, tá proibido tu e o Duda Gaio serem vocês mesmos. Não pode. Tem que ter mais de 30 pra falar nesse microfone. Tem que pegar preço pra falar. Tá, então vou mandar um abraço. Mano, você gostou aqui. Eu tô me babando, porra. Pro pessoal do Dublin, especial pro Robson e pra banda The Classic. Ah, ontem cantei Sidney Magal no Dublin. Que respeito. Que maravilha, hein? E óbvio que pegou alguém, né, Joel? Com certeza, com certeza. Temos acompanhado. Tirãs! Tá partindo a noite, hein? Tirãs! Eu trovo a língua, então. E esse é difícil, pô. Vamos lá, em português. Se quer um beijo, peça bis, mas se gosta de queijo, dá um beijo no queijo. Após o beijo no queijo, um bis pro beijo no queijo. Aí sim, beijo é o queijo mais que o queijo, bis mais que um beijo. Oh. É, essa aí tá foda, ela. Tá respira, ruim, tá respira, o Ronaldo te ferrou nessa aí. Ronaldo! Deixa eu respirar, vamos lá. If you wanna kiss a piece of bees, but you like it cheese or kiss the cheese of the kiss in the cheese a piece of the kiss in cheese. The cheese kiss him off in the... Pô, Ronaldo! Cacete! Como não é isso aqui, porra! Carlos Alberto. Carlos Alberto tá jogando com o Dudu de Isabela, sabe forte agora! Parou, calmou. Eu fico louco isso aqui. Calma, isso Joel. Olha aqui o Tizzy, o Bibi. Tá, eu bem, vou embora também de novo, porra. Tá bem. Calmou. Ah, e aí, Lelê? Uma semana ele precisa agora. One week. Valeu, Lelê. Cara. Alô, Lelê. Cara, eu tô respirando aqui. A Giza Câmara nos manda aqui. É spam. Boa tarde. Não. Eu até passei uns spams pra trás aqui, porque eu tô lançando muito spam atualmente. Primeiro, gostaria de agradecer por vocês tornarem meus finais de semana mais alegres. Tá afim de ler. Meus finais de tarde mais alegres. Animado. Ô, Lelê, vamos ali pegar pitanga. Percebi. Depois. Percebi que ultimamente os homens estão reclamando muito das mulheres. É verdade? Não. Não todos, mas a maioria. Pra esses homens que estão reclamando das mulheres, ela quer deixar um recadinho. Ah. Pra resolver os problemas, tomem uma atitude. Namorem com homens. Maravilhoso! Eu sabia maravilhoso. Que tu ia gostar disso, e meio né? Maravilhoso e muito lúcido. É o recadinho da Giza Câmara. Ah, Giza. Giza, muito simples, né? A tua é solucionática. A gente gosta de uma coisa que as mulheres têm. Exato. Eu não gosto de mulher. O problema da mulher é tudo que vem em volta dessa coisa que a mulher tem. É, pô. Uma coisa tão boa, né, cara? E vem todo aquele... É verdade. Se tu pudesse escolher uma parte da mulher e escolher melhor. Se tu pudesse escolher que a mulher não tivesse uma parte do corpo, qual seria? Não tivesse uma orelha do corpo. A orelha. Coisa bem feia, uma boca, cara. Quem sabe? Não, a boca faz falta. É, a boca não dá. Tem que beijar a boca. Eu pensei na boca porque. Orelha, cara. Orelha não faz falta nenhuma. Eu não sei, eu acho que a boca traz mais coisa ruim do que coisa boa. Não, Piange, tu tá mal acostumado, hein? Piange. O que vocês tirariam? Tira o pé, nada? Vai tirar pé, tá louco? Não dá. Tira o dedinho do pé. pé. Não, o dedinho do meio do pé. A orelha, cara. Deixa o buraco ali, fica o ouvido, mas tira a orelha. A orelha é horrorosa. Cara, uma cabeça sem orelha. Mas elas são. Só um pouquinho, meu. É uma boa, tirar. Elas estão sempre botando. Tira os olhos, velho. Tira só os tímpanos da cena, não ouve nada. Cara, as mulheres sempre botam as orelhas pra baixo do cabelo. Tira os olhos. Então tira a orelha logo. Então tu nunca vai tomar banho com ela também. Eu já sei o que eu tiraria. Nesse caso, manda tomar banho. O que tu tiraria, Neila? Não posso falar, e se tirasse, não teria por onde fazer xixi. Acabou com a brincadeira. Acabou. É um doente, Neila. É. Boa. Tiraria porque não faz falta nenhum. Pra ti, com a cesárea. Porazinho, vou acabar em ti, vai. Olha, cara. Deixa eu ver o tamanho, Porã. É grande. É, não dá. Mas não é boa a discussão, manda aí. Vou chamar aí o Cid Twitter. Moreira. O que vocês tirariam da mulher? Uma parte do corpo só. Fala, Cid Moreira, tudo bom, querido? Tudo bem. Seja bem-vindo. Vocês estão bem? Muito obrigado. Tudo não bem. Sei por que vocês ficam com esta discussão de tirar as coisas da mulher, quando na realidade nós temos é que colocar as coisas nas mulheres, não é? É. Então, por favor, é um ponto de vista. Sejam um pouco mais racionais. Não se meta na minha vida. Eu nem sei quem você é, seu babaca. É Porã, Porã. Porã? Porã. Isso não é nome de pessoa. É um índiozinho que a gente tem no programa aqui. Um índiozinho é bonito, mas este barbudo, relaxado, porco. Relaxado é tu, eu velho. Eu não sei safado. Quem é você, não vou me meter. É o Porã, no é o Porã. Porã, eu já disse, não é nome de uma pessoa que trabalha em rádio, para. Que trabalha com a voz, aliás. Não tenho voz, né? Nem ouço você, trouxa. Tá bom, agora eu saio fora. Cala a boca. Um abraço violento, para o Fernando e para o Rogério. Quem são, Cid? Tava pegando pitanga. Quem são, Cid? Mudou, hein, Cid? Mudou, hein, ali. Vamos ali pegar pitanga. São também. Seguranças. São homens que trabalham. Tá bem. Não, na realidade, eles me atenderam ontem e me trouxeram umas carnes para comer. Carnes? Ah, carnes vermelhas. Vermelha. Vermelhas, carnes adoráveis. Sensacional. Posso fazer os salmos? Por favor, um abraço para o Beto e para o Alex. Quem são esses? Trabalhos só homens. Eu mando abraços para homens e outras coisas com as mulheres, seus trouxas. Tá bom, Cidão. E eu não quero tirar nada delas, eu só quero amar as mulheres. Ótimo, Cidão. Eu estou tinindo, Féter. Isso, com dois T junto. Ô, tesudo. Não, T junto. Ah. E deixe fazer o salmo. Fica à vontade, eu sou uma pessoa hoje séria. Tem bastante tempo, cara. Para quê? Para que você faça os salmos. Obrigado, vou fazer os salmos que diz assim. Ah, Felício é que mandou este salmo. Quem salmo. É esse cara aí, meu? Quem é esse cara aí? Você eu nunca tinha visto. É o Cid Moreira. Aqui. Você nunca trabalha. Você não trabalha aqui, não é? Fazia aqui um troço parecido contigo. Com você aí, fazia, cara. Não faz mais. Ou eu lamento então, informar, senão tu fica de papagaiando, perdeu mais uma vez o tempo. Vou fazer o salmo. Chegou a voz do Brasil. Nós voltaremos amanhã, uma da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e preferência pelo Pretinho. Eu chego um pouquinho antes, ao meio-dia, para fazer o Discorama. Obrigado, boa noite. Boa noite, Cid. E é claro, boa noite. Mas eu